pisa fundo, acelera. Daqui eu meto chumbo que os cana gela. Tu sabe bem o rumo, se não vira merda. Que os homens tão colados aqui, a Laura na espera. Tô embalado na saída da agência, de S10 no volante a sequência. Já tô de quinta, mas escuta a truculência, a rajada da diligência. Já tem polícia pra tudo que é lado. Pode deixar que o cavalo aqui é safo. Calmo, tranquilo, piloto diplomado. Lá de cima responde e devolve. WG de Kalashnikov. Que retarda PM no bote. Vamos queimar caranga e a gente foge. Lá na frente com outro transporte. Vamos trocar de carro, olha a van, olha a Laura. Joga os malotes, ação é só na calma. Esconde a S10, toda furada de bala. Que nós vamos de van, sequestrado e de dropada. Canto do Buriti, Teresina. Escrito no adesivo, colado lá em cima. A Gil e o Gisvaldo vão na frente dando um clima. Passando na barreira que os PF nem se liga. Na tranquilidade, o coração a mil por hora. Daqui pra Teresina ainda faltam 4 horas. O plano foi sem brecha até agora. Chegando lá e nós somos, se isola. Aí é só pensar, arquitetar. A segunda parte do plano vai começar. E quando acontecer, a cidade vai parar. É o revide acontecendo aqui em nome da manhã fria. De volta com acordo, o plano tá de pé. Eu vou ligar no maluco aí qual é. Tá de cima, como é que é? Vai aceitar ou qual é a da mulher? Ei, por aqui já tá tudo no esquema. Custou 50 conto, mas valeu a pena. Na casa da empregada até dava pena. Um monte de criança dependente era a cena. Uma década de exploração na mansão. Senhora preta, só desilusão. Eu já passei a grana da negociação. A planta e a cópia da chave já tá na mão. O Brasil já tá de cima lá na construção. Maior de jogo em frente à mansão. Monitorando a movimentação. Quem entra, quem sai, o horário, a noção. No Rio de Janeiro a compra tá paga. PV no talento, resolve as armas. A lei da faca nem tarde nem falha. O bonde da van deixa com do Rafa. Vai nos deixar lá dentro da casa. Lá na guarita, netinho é o guarda. Não tem problema, é nosso camarada. Tá envolvido, é um da lei da faca. Agilizando de moto na frente. De ok-toque, Mickey manda presente. Dando um choque pra cada um da gente. Tudo armado, na van só os pente. Já tá esquemado o plano de fuga. Nego Fio já traçou na miúda. Tem uma gangue pra dar cobertura. Pra atrasar os PM na rua. João Galdino tá sendo perseguido. O Bira no contato já fala é comigo. Pode deixar, tô no pé do Granfino. Eu vou ligar todos os passos do bicho. Chegou a hora, é agora, é a vez. Cronometrado pra matar o burguês. Silencioso da pistola quem fez. Foi um parceiro, é Ricardo, é de lei. Altos papos naquela tensão. O motivo, qual era a razão? WG foi dando a noção. Vai falando da preta escravidão. Do extermínio de várias nações. A palavra de ordem, a escuridão. A matança de toda a mansão. Dos seus filhos, mulher sem perdão. Hoje é o dia e todos têm que saber o porquê. Ninguém pode esquecer e nem temer. Na hora de fazer, aí ninguém pode ceder. Pois a gente tá voltando com a revolta dos malês. Enquanto cada um vai enchendo seu pente, eu amolo a adaga que o Nastir me deu de presente. O som do aço rangindo vai sumindo, amolando o frio pra garganta do Galdino. Que todo branco destronado sirva pra saber que nem toda opressão poderá deter o sentimento preto que nem Imalê. Seu sangue serve pra fortalecer. Em nome daqueles que tem preta cor, que seu povo matou ou exterminou. Daqueles que você e sua ganância escravizou. Do negreiro desumano que sua raça nos jogou. Em nome das mulheres dentro da sua fábrica, obedecendo ordens da sua mente sádica. Cada horas a mais da rotina escrava, te deixando mais rico com a mão calejada. Vai, vai, reze, ora. Que o fim da casa grande tá quase na hora. O sentimento escuro agora para em volta. Retorna a guerrilha quilombola. Já tamo dentro, agora é tudo calmo. Negão Maurício, tu vai pelo lado. Pela janela, no fundo do quarto. Daí o instante só vi o disparo. Um chute na porta, entramos na sala. 5 segundos metendo bala. Só a mamassa, tudo silenciada. Continua, mata toda a casa. Eu vou entrando pelo corredor. Vejo uma luz, é o opressor. Na biblioteca, é ali que eu vou. Tá lendo o livro de algum explorador. Eu vou entrar, puxa a daga. Vejo a cara dele espantada. Não tem conversa, medo lhe afoga. Em 3 segundos a garganta cortada. Teresina amanheceu hoje horrorizada com o atentado contra a família de um dos maiores empresários da capital, João Galdino. Uma facção terrorista que se intitula como Lei da Faca assumiu a autoria deste brutal atentado. A polícia interditou a rua para averiguações e nossa equipe só pode filmar até aqui, pois todo o quarteirão está isolado para investigação.